alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Pares. A alegria está no ar. Alô, menino. Alô, minha gente. Gente querida, gente do meu coração. Tô chegando, é o doido. É, a partir de agora, Maurício Pares. Cheguei aí com aquela alegria de sempre. Ah, muito feliz de poder estar aqui junto com os meus amigos e as minhas amigas. E é o nosso encontro, programa Maurício Faz, que é com aquela sem complicação. Aquele programa feito assim, da forma mais aberta, mais espontânea possível, porque é assim que a gente tem que ser. Não adianta ficar inventando aqui, ficar aí com voz impostada, querendo fazer um vozeirão bonito, de locutor. Pra que isso? Né? Vamos conversar como se eu estivesse sentado aí frente a frente com você, como se nós estivéssemos aí tomando café, eu sentado na sua cozinha aí, sentado à beira da mesa aí, tomando um cafezinho gostoso. Mas é isso, aqui, isso aí que é a amizade entre ouvinte e locutor, né? E o apresentador do programa. Olha, gente, hoje aqui eu vou ter Leandro Leonardo, Peter Paul and Mary, Edelson Moura, Tiririca, e até o Tiririca, ó. É, vamos ter aqui os Folhas, Teodoro e Sampaio, João Paulo e Daniel. Ah, rapaz, e também a carta destaque. Daqui um pouquinho eu vou dizer para vocês qual é a carta destaque de hoje. Nem sei, será que é uma carta boa? É já que nós vamos saber, tá? É uma daquelas cartas que balança. Vamos saber já já. Eu começo então trazendo aí a primeira música de hoje. Quem é que vem aí para cantar, hein? Deixa eu ver aqui. É o Leandro Leonardo. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão. Uai, deixa ele cantar, Maurício. Então canta, Leandro Leonardo. Vamos nessa. Sozinho agora. Dizer adeus, não sei se vou me acostumar. Olhando assim nos olhos seus, sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor. Vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amor é de quem são aves de pena se tens que me deixar. E ser tão feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas sonhar. Só Deus me assusta. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amor é amor. São aves de pena, se tens que me deixar. E ser tão feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amor é um tempo. São aves de pena, se tens que me deixar. E sei tão feliz. Gente, a carta destaque de hoje é uma carta interessante, sim, viu? É a carta da mulher esperançosa de Buritizeiro, em Minas Gerais. Ah, eu conheço Buritizeiro. Conheço, é do lado de cá, do lado de cá do Rio São Francisco, é Buritizeiro. Do outro lado, é Pirapora. É isso aí, eu conheço Buritizeiro. Então daqui um pouquinho, eu vou ler a carta, né? Daqui um pouco eu vou saber o que, que é que ela diz aqui. É a mulher esperançosa de Buritizeiro, em Minas Gerais. Já, já, viu, menina? É, te aguardo só um instantinho, viu? Agora eu vou trazer aí pra cantar Peter Paul and Mary, Everything Love You. Olha aí, rapaz, Peter Paul and Mary, Pedro, Paulo e Maria. Então roda os três aí, vamos lá. Time you leave me, I end up weeping every time you're gone. When you love me, I begin mine in return. But when you leave me, and my mind begins to burn. Cold outside, you're with me to warm your hands. When I melt, you know it's safe to step outside again. I end up nothing every time you leave me. I wind up nowhere every time you're gone. When you love me, I begin mine in return. That's when you leave me, and my mind begins to burn. Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Há uma frase futurista e realista. Essa que eu vou trazer aqui agora para vocês é uma colhida da internet, colhida do Facebook. Seja forte, não deixe ninguém pisar em você e nem pise em ninguém. Não se esqueça de que o mundo dá voltas e nunca se sabe em que posição ou que situação você poderá estar no futuro, né? Então não adianta a gente ficar aí hoje porque você está bem, pisar em alguém, porque amanhã você pode estar por baixo e aí você está sendo pisado. Essa é a conclusão que se chega com essa frase, não é isso? Então a gente tem que procurar ser exatamente o melhor possível para não ter surpresas desagradáveis no amanhã. Legal! Legal mesmo é curtir essa dobradinha agora. Sabe quem é que eu vou trazer? Ih, rapaz, olha só. Meu patrão é Delson Moura, não leve você para longe de mim. Depois o Tiririca, Florentina, você lembra da música Florentina? Isso aí foi um sucesso danado, foi a música que fez o Tiririca se tornar conhecido no Brasil inteiro. Então vamos ouvir as duas aí, roda lá, menino! Por toda a vida, não leve você pra longe de mim, pois todo mundo sabe que eu te amo loucamente e nosso amor não pode ter um fim. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Deusa dos meus sonhos, cadê você? As horas nunca passam pra te ver. Preciso de carinho, mas estou na solidão. A minha vida precisa do seu coração. Eu quero você para sempre. Nosso amor ninguém vai destruir. Ele é puro e tão verdadeiro e me faz feliz. Eu quero você para sempre. Nosso amor é carinho e paixão. Eu entrego a você minha vida, meu coração. Programa Maurício Fares. Chama música eu tava cantando ela na cidade grande. Aí o soldado gostou tanto que levou pra cantar na cadeia. Florentino, o nome dela. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu tava cantando e o soldado disse: rapaz, tu canta muito, bora cantar na cadeia. Chegou lá, me empurrou. Aí tinha um lourão muito doido lá dentro. O louro olhou pra mim e falou: qual é? Qual foi? Por que é que tu tá nessa? Eu disse: não, só porque eu tava cantando. Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Ele falou: pode crer, meu, cala tua boca, senão bota os teus dentes pra dentro. Fiquei bem caladinho quando foi. No outro dia o Dregolado falou: quem é o cantor? Eu disse: pronto. Disse: rapaz, você tá solto, mas nunca mais cante esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Graças a Deus, desde esse dia pra cá, nunca mais eu cantei esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Chega de tanta Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Isso é uma coisa que todo mundo abusa, esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu não canto mais esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu já parei com esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Eu quero é cegar do sovaco se eu cantar esse negócio de Florentina, Florentina, Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Agora eu vou cantar pra vocês uma música de Roberto Carlos que chama Florentina, Florentina. Olha, quero dar aqui um alusão pro meu amigo Leontino Marinho da Silva. Ele é de Manaus, no Amazonas. Ô Leontino, ainda estou aqui aguardando a autorização para fazer aquilo que eu te prometi, tá? É no momento que eu receber a autorização, aí eu faço e te encaminho aí, tá bom, amigão? Grande abraço. Não pensa que eu esqueci, que eu não esqueci, não. Tô apenas te dando esse lembrete aqui, para que você não fique aí preocupado, assim: ah, Mauro, você acabou esquecendo de mim. Não esqueci, não. Não esqueci, não, viu? Pode ter certeza que não. Mais uma vez eu quero mandar um abração aqui para minha querida amiga Daniela Soares, ela que mora em Salamanca, na Espanha. Ela mora com seus pais lá em Salamanca. A Daniela, ela ouve o meu programa através da rádio, da rádio Antena Web, que fica lá em Vila Nova de Gaia, em Portugal. E quem mandou esse aviso aqui para mim foi o Carlos Bonaparte, que é lá da Rádio Antena Web. Um grande abraço para você, viu, Carlos Bonaparte? Muito obrigado. Saber que aí em Portugal os nossos amigos estão nos ouvindo, e que tem gente também nos ouvindo na Espanha, aqueles que ouvem através da Rádio Antena Web. Obrigado mesmo, de coração, viu? Olha só, agora eu vou trazer aí para cantar. É o peão do Vale, o Valentim. Olha a cinquentona. Eita, as mulheres que já estão aí na faixa dos 50. É pra vocês, viu, menino? Olha a cinquentona. Olha a cinquentona, ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela tem 50, não aparenta. Quando sai na rua, ela arrebenta. Sempre bem vestida, é um luxo só. Tô enfeitiçado por essa vovó. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Ela é simpática com todo mundo, sabe conversar. Qualquer assunto é politizada e sabe o que diz. Ela é otimista, tá sempre feliz. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Quando essa mulher chega, acaba a tristeza. A galera fala que ela é firmeza. Se a coisa tá fria, com ela esquenta. Ela é alto astral, é pedra 90. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Olha a cinquentona, olha a cinquentona. Ela é bonita, é gostosona, é independente e sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Menino, velho, mês que vem, ó, dia 12, já começa a Copa do Mundo, hein? Poucos dias que nos separam aqui da Copa do Mundo, o início da Copa do Mundo. Quero ver depois que acabar a Copa, o que que vai viver, de que vão viver aí esses comerciantes gananciosos que aumentaram abusivamente o preço de tudo. Vão ficar aí entregue às moscas, não vão ter ninguém aí para poder, não vai ter ninguém aí para poder utilizar dos serviços, nem comprar aquilo que vocês exageraram, que triplicaram o valor das coisas aí. É, que mau costume que tem esse nosso povo, que mau costume que tem os nossos comerciantes aproveitar de uma situação para meter a faca no povo. Que horror, né? Coisa absurda, coisa abusiva. E, aliás, o país todo ficou endividado com essa tal dessa Copa do Mundo aí, porque que absurdo que se gastou, o dinheiro que se gastou aí, e as escolas, os hospitais, tudo jogado, tudo sucateado. Olha, eu fico revoltado de imaginar que tem gente morrendo aí por falta de um leito nos hospitais e vendo esses monumentos de estádio que foram construídos aí. Esse dinheiro deveria ser aproveitado em prol da população. Quer dizer que para fazer estádio de futebol tem dinheiro, para construir hospital e para reformar hospitais, para dar condição de segurança e de saúde para o povo, não tem. Isso aí não é uma coisa vergonhosa, não é uma coisa absurda? Ora, se não é. Bom, chega de falar disso, né? Vamos trazer música. Vamos rodar a música. Vamos rodar agora. É um lançamento, na verdade. Essa música aqui é o Tim Lelo, o garimpeiro. É uma história que acontece muito, mas hoje em dia, se bem que a música já não faz muito sentido, porque o garimpo já não é mais tão forte na Amazônia como era antigamente. O garimpo foi proibido. Então, mas de qualquer forma, é uma história de um garimpeiro, né? O garimpeiro canta Tim Lelo. Vamos nessa. Família, tive esposa, tive filho, mas não sou saída, acordei tarde demais. Com todo ouro e riqueza que ganhei, eu continuo um garimpeiro no fracasso. A verdadeira joia que eu tinha na vida, a minha mulher querida, hoje vive em outros braços. Deixei a esposa que era o meu maior tesouro, saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha. Ganhei riqueza e nada disso tem valor, pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida. Sem saída, acordei tarde demais. Com todo ouro e riqueza que ganhei, eu continuo um garimpeiro no fracasso. A verdadeira joia que eu tinha na vida, a minha mulher querida, hoje vive em outros braços. Deixei a esposa que era o meu maior tesouro, saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha. Ganhei riqueza e nada disso tem valor, pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida. Deixei a esposa que era o meu maior tesouro, saí em busca do ouro e perdi tudo que eu tinha. Ganhei riqueza e nada disso tem valor, pois perdi meu grande amor, a joia da minha vida. Olha a carta de destaque de hoje, minha gente. Sabe quem é? A carta é da mulher esperançosa de Buritizeiro, em Minas Gerais. Eita, menina, já que eu vou trazer a sua história aqui, viu? Eu tava dando uma olhadinha aqui de leve na carta dela aí, e eu tô percebendo que tem algumas coisas aqui que realmente, né, são meio brabo, mas já você vai tomar conhecimento, você vai saber o porquê que eu tô dizendo aí a respeito da carta dessa menina, tá bom? E você também quiser participar do nosso programa, não tenha dúvida. Você pode escrever para a Caixa Postal 0633, CEP 71749-970, Brasília, Distrito Federal. Ou então através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Tá ok? Eu vou ficar aqui aguardando aí a sua cartinha, a sua mensagem, e te atender com todo prazer. Folhas cantam agora She Made Me Cry. Roda lá, menino! She wants my estava falando agora há pouco aí de Copa do Mundo, como é que vai ficar esse país depois que acabar a Copa. O pior de tudo é que ainda temos mais eleição esse ano, hein? Agora vocês vejam só que situação do nosso país, um país que já não se trabalha, um país em que, na verdade, tem mais feriado que qualquer coisa, e ainda, mais por cima, vamos ter essa obrigação de votar agora em setembro, em outubro, né? Que horror. Voto para... Você ter que saber que você vai ter que dar voto para um bandido, para um pilantra, um safado que só fica aí roubando do povo, só quer saber de entrar na política para tirar proveito próprio. Isso aí, vou te contar, me deixa também revoltado, injuriado. É onde eu falo, eu não voto mais em porcaria de ninguém. Quem quiser que se dane votar, para botar esse monte de ladrão aí para ficar me roubando mais ainda, já basta os que estão aí, né? Ninguém faz nada, ninguém vai mudar nada. Então, quem fica, já que é para ficar esses ladrões mesmo, continue esses aí. Eu não vou votar, porque não vai ter ninguém bom mesmo. Se tirar esse aí e botar outros, vai ser só mudar o bolo. Mas as moscas são as mesmas. As moscas vão ser as mesmas, só vai mudar o bolo. Então, não vou nem ficar falando mais de política. Chega, chega, chega, chega. Teodoro e Sampaio canta agora Paixão Proibida e depois é a nossa carta destaque, tá bom? Vamos lá. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. Você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado, você com alguém se casou. Eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. Agora amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados separados do resto da vida. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. separados do resto da vida. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Bom, menino, vamos lá, vamos trazer a nossa carta de destaque então. Vamos nessa? Pode soltar a vinheta aí, vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Olha, gente, a carta de destaque de hoje é da mulher esperançosa de Buritizeira, em Minas Gerais. Ela escreveu para mim dizendo o seguinte: olá, meu amigo Maurício Fares, está tudo bem? Tá, graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou sua ouvinte assídua e não perco um programa sequer, desde o primeiro dia que você começou de novo a fazer o programa. Se eu não posso ouvir pela rádio daqui de Buritizeira ou da de Pirapora, eu ouço pelo computador mesmo. Sabe, Maurício, eu conheço a Sula Seviles e o marido dela, o Jorjão. É, porque eles tinham uma empresa de ônibus aqui em Buritizeiro que fazia linha para o interior. Eu não sei se a empresa ainda é deles, pois faz muito tempo que eu não vejo nenhum deles, nem a Sula e nem o Jorjão. Eu só sei que a Sula continua na Rádio Nacional, porque eu sempre ouço o programa dela também. Mas ela nunca mais falou nada sobre a empresa de ônibus daqui. Olha, Maurício, eu sou uma mulher sonhadora e tenho esperança de um dia poder me formar em jornalismo, assim como vocês que trabalharam tantos anos na Rádio Nacional da Amazônia. Desde criança que eu acompanhava os programas do Edelson Moura e da Márcia, o seu, programa do Zé Nery, do Paulo Torres, e eu sempre dizia a mim mesma que um dia eu seria igual a vocês. Eu já tive vontade de fazer um programa na rádio daqui. Cheguei inclusive a apresentar um programa no final de semana. Mas o pessoal diz que isso é pra gente ganhar experiência. Mas só a experiência não enche a barriga da gente, não é verdade? Eu trabalho na fábrica da... Não, peraí, eu não vou fazer propaganda grátis não, né? Não vou não. Ah, tem nada a ver, vou fazer sim. Ela trabalha na fábrica da Antártica. É, porque lá tem uma fábrica da Antártica. É isso mesmo. Pois é, moço. Eu trabalho na fábrica da Antártica e eu trabalho. Tem dia que eu trabalho de noite também. E o programa que eu estava fazendo, o programa que eu iria fazer, era sempre no começo da noite. E por isso não deu certo, porque o dono da rádio queria que fosse ao vivo. Como é que eu poderia fazer se eu estivesse trabalhando, não é mesmo? Olha, Maurício, mesmo assim, eu não perco a esperança de um dia ter condição de poder apresentar um programa, nem que seja apenas nos finais de semana, no sábado e domingo. Eu adoro o estilo sertanejo e acredito que seria uma boa apresentadora. Eu conheço bastante de música e sempre estou lendo sobre a vida dos artistas para ficar atualizada. Eu espero que algum dia eu possa ter um horário no meu trabalho que me dê a oportunidade de ser apresentadora e fazer um programa sertanejo. Eu aproveito, Maurício, e peço que você rode para mim a música do João Paulo e Daniel, Mala Amarela. Agradece a sua ouvinte, mulher esperançosa de Buritizeiro, Minas Gerais. Olha, menina, com relação a Sula e Jorjão, infelizmente também eu não sei te informar nada se eles ainda são os donos da empresa de ônibus em Buritizeiro. Porque também desde que eu me aposentei, eu praticamente perdi contato com os ex-companheiros de trabalho. Agora, quanto ao teu sonho, eu não vejo por que ele não possa se tornar realidade no interior ainda. É, pode sim, porque no interior não é exigido formação acadêmica para locutores, não. Então você vai poder exercer tranquilamente a profissão. O maior problema para você é o fato de ter que trabalhar também nos finais de semana. Aí complica mesmo, porque nem todo dono de rádio deixa os locutores gravarem programas. Querem que seja tudo ao vivo. E aí, claro que vai ficar difícil para você, né? Olha, agora falando francamente com todo o conhecimento que eu adquiri durante tantos anos de rádio. Trabalhar em emissoras de rádio no interior, só se for mesmo para ter prazer, viu? Para ter prazer pessoal. Porque o que se ganha é quase nada. É pouco ou quase nada. Viu? Não se ganha praticamente nada. Então você não vai largar seu trabalho aí na Antártica para fazer programa de rádio, não é? Eu não acredito que seja uma boa. Melhor ficar aí na boa, que é como falando que é a Antártica, né? Melhor ficar na boa aí do que se aventurar a fazer programas de rádio e perder uma estabilidade e sua fonte de renda numa, né? Numa cidade maior, onde se tem um comércio forte e próspero. Até que daria para se ganhar algum dinheirinho com agenciamento de publicidade para colocar na programação. É, na programação geral da emissora, ou que fosse apenas patrocinadores para o teu programa. Mas para você ter uma ideia, nem a Antártica daí tem como patrocinar nada para um programa local. Tanto por não ter interesse econômico, como pelo fato de toda a propaganda da empresa ser dividida com várias empresas de publicidade. No teu caso, menino, melhor mesmo continuar com o teu trabalho e tentar conseguir uma estabilidade de horário no teu emprego, de forma a permitir que você tenha tempo disponível para então poder fazer programas de rádio. Aí sim seria muito legal, né? Aí você não teria que largar do teu emprego aí na Antártica e poderia ter o seu programa. Agora, trocar o certo pelo duvidoso, jamais faça isso, viu, menina? Não faça isso, não. Você deixar de trabalhar e para ir trabalhar em rádio, que é instável, e principalmente no interior, que o faturamento é limitado, você não ganha praticamente quase nada, de forma alguma. Tenta então organizar o teu horário de trabalho aí, que você tenha uma estabilidade, que você saiba com certeza, não, eu trabalho só horário tal, tal, tal, que aí você pode ter um programa na rádio fora desses horários aí, principalmente no final de semana, tá bom? Entendeu, menina? Faça desse jeito que é bem melhor pra você, mas não larga do teu emprego não, viu? Daí a música que você me pediu, João Paulo e Daniel, Mala Amarela. Roda lá, seu mala. Ô, oh, quer dizer, roda lá, menino. Eram 4:30, passava um pouquinho. Fosco clarinho rasgava o varjão. Era o trem noturno que vinha apontando e logo parando na velha estação. Meu corpo tremia, meus olhos molhados, o meu pai do lado e a mala no chão. Beijei o seu rosto e disse na hora: o mundo lá fora me espera, paixão. Entrei no vagão, corri pra janela, mala amarela do velho catei. O trem deu partida, soqueou bruscamente, e ali novamente sua mão eu beijei. Um pouco pra diante vi minha casinha e a minha mãezinha de pé no portão. Ela não me viu e do trem na corrida ouvi as latidas do velho sultão. Senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazão. Me disse também um jeito cortês: é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse: seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou bem mais velho e posso aconselhar: é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou. O tempo passou e pra casa voltei. Quem fica distante jamais se conforma. lá na plataforma meus pais avistei. Esse comovido abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala eu vendi. Que pena era minha lembrança, eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Rapaz, rapaz, eu vou me embora. Pois é, gente, ó, segunda-feira a gente volta aqui com o programa Maurício Fares, tá? Esse programa vai ficar aí no site, é no sábado e domingo. Então você também pode me ouvir aí no sábado e domingo, se quiser ouvir o reprise. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Um bom final de semana para todo mundo. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.